se volta pra escola, pra você tirar uma boa nota, pra mostrar pra diretora, professora, todo mundo, pra melhorar o seu futuro. Menino, vê se volta pra escola, pra você tirar uma boa nota, pra mostrar pra diretora, professora, todo mundo, pra melhorar o seu futuro. Volta pra escola, não enforca, não cabula, vai estudar, mostra pra ela que um dia você vai prosperar. Não deixe uma companhia te levar, não deixe o povo do fundo te estragar. Pega a cartilha, toma nota, faz a conta pra somar. Seja o melhor aluno da classe, só você que vai ganhar. Não deixe uma companhia te levar, não deixe o povo do fundo te estragar. Ei, menino, vê se volta pra escola, pra você tirar uma boa nota, pra mostrar pra diretora, professora, todo mundo, pra melhorar o seu futuro. Se volta pra escola, pra você tirar uma boa nota, pra mostrar pra diretora, professora, todo mundo, pra melhorar o seu futuro. Se liga, menino, tua família não tem ninguém que estudou. A chance é sua, a vida é sua, a hora chegou. Não deixe o mal bater a sua porta, faça sua bagunça, cuidado com a sua nota. Mais tarde você vai ver, esse toque que eu te dei será o vencedor, será a bola da vez. Advogado, professor, seja o que você quiser, poderoso, homem forte, mas sempre de pé. Ei, menino, vê se volta pra escola, pra você tirar uma boa nota, pra mostrar pra diretora, professora, todo mundo, pra melhorar o seu futuro. E menino, vê se volta pra escola, pra você tirar uma boa nota, pra mostrar pra diretora, professora, todo mundo, pra melhorar o seu futuro. Pra melhorar o seu futuro, só o seu, só o seu. Se volta pra escola, pra você tirar uma boa nota, pra mostrar pra diretora, professora, todo mundo, pra melhorar o seu futuro. Ei, menino, vê se volta pra escola, pra você tirar uma boa nota, pra mostrar pra diretora, professora, todo mundo, pra melhorar o seu futuro.